pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Princesa Esmeralda, para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem Zephyr das garras do poderoso Zaga. Elas passam então a enfrentar monstros e magia de todo tipo. Dragão Marinho! Mas, além dos poderes, elas precisam de armas que serão forjadas com um mineral muito raro chamado escudo. Esse mineral só é encontrado na Fonte Eterna. E é para lá que as meninas partem, sem demora. Episódio de hoje, o Escudo Lendário. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Zagar, eu lhe imploro, me dê mais uma chance. Eu vou destruir as guerreiras mágicas com certeza desta vez. Alcyon, já por duas vezes você traiu a minha confiança. Mestre, ao que parece, as guerreiras mágicas se aproximam da Fonte Eterna. Então vão procurar o escudo? Certamente. Zagar, me escute. Desta vez eu tenho uma boa ideia. Eu destruirei as guerreiras mágicas. Tome muito cuidado, não me desaponte de novo. Certo, mestre. Eu vou provar minha lealdade a você. Eu cobrarei essas suas palavras, Alcyon. Malditas crianças, eu vou dar a vocês uma pequena amostra da minha ira. Uau! Que lindo! Parece um cartão postal. Você acha que isso pode ser? Pode bem ser a lendária Fonte Eterna. Viva! Ele está muito estranho. Talvez esta ainda não seja tão falada Fonte Eterna. Mas não é possível! Esse caminho foi ele quem nos mostrou! E ele nunca erra! Ei, tem um barquinho ali. Hã? A mosca! Vamos atravessar e a última que chegar é uma bobona! Não acha que isso é muita coincidência? Força! Força, Luz! Não há nada lá! Você brincou! Então essa não é a Fonte Eterna depois de tudo? Toda era um monstro disfarçado. Ah, sim! Ah, não! Isso pra mim foi um golpe sujo! Chance! Olha, estamos parecendo uns fantasmas com esse véu brilhante. Isso deve sumir quando a gente secar. Bubu! Ocona! A fonte eterna deve ficar naquela direção. Lendária fonte eterna. Brincou. Espera um pouco, eu não tô vendo nenhuma fonte lá. Aquilo não tem cara de fonte de jeito nenhum. Que doideira. Eu queria saber que linha é aquela. Que linha? É mesmo uma linha. Nossa, mas que esquisito. Eu sei lá o quê. Parece que é só uma linha. Ei, Mocona, onde você vai? De qualquer forma, o que é que uma linha como essa está fazendo aqui? Sei lá, Zephyr é muito estranho. Eu não acredito, Anne e Marine venham aqui. Uma fonte. Famosa fonte eterna. Mas agora mesmo não tinha nada aqui. Ah, é aquela linha. Você não pode ver a fonte a não ser que esteja olhando de cima. Mas que barato. Aquilo só me pareceu uma linha demarcatória. Onde, num balde d'água desse tamanho, que a gente vai encontrar o tal mineral escudo? Pode me dizer? Pode, é. Mocona! Parece que vamos encontrá-lo em algum lugar lá dentro. Mas nós não sabemos se dá pé ou mesmo como vamos respirar dentro d'água. É. Só vamos saber se entrarmos na água. Não, tô sentindo uma maré de azar. Pois eu vou pular. Lucy, tenho certeza de que Mocona está tentando nos dizer que o tal escudo está ali. Que remédio temos, então? Como já me decidi que vou me tornar uma guerreira mágica, eu vou precisar de escudo, não vou? Tem razão. Vamos todas. Não há razão para ficarmos paradas aqui. Eu não sei o que pode acontecer, mas sozinho eu jamais poderei vencer. Agora, se estivermos as três juntas, aí sim, poderemos ultrapassar qualquer coisa. Um, dois, três! Exatamente como planejado. Guerreiras mágicas, essa será a sepultura de vocês. acontecendo com você? Ricari, Ricari, sou eu. Você não se lembra de mim? Você não está me ouvindo? Ricari! Papai, mamãe, por quê? O que estão fazendo aqui? Será que isso é um sonho? Não é um espelho. Marine tinha razão. Estamos numa maré de azar. A flecha acertou nela, mas... por que eu? Ela é ferida. Eu sou ferida. O que significa que ela sou eu? Será essa a verdade? Ela sou eu. Ricari, pare com isso, por favor, pare! Por que está fazendo isso? Nós crescemos juntos. Nós sempre estivemos juntos, com ou sem problemas. E você sabe que eu sempre amei você, não é verdade? Então por que está fazendo isso comigo? Pare, Ricari! Ricari, será que você não gosta mais de mim? Papai, mamãe, por favor, pare! Minha nossa, o que devo fazer? Eu não posso ferir os meus pais. Eu não acredito que esteja atacando a mim mesma. Se eu atacar a ela, eu me machuco, não tem jeito. Eu não posso vencer. Além disso, ela tem muito mais força sobrando do que eu. Guerreiras mágicas. Quem está aí? Quem é você? Quem foi que disse isso? Minhas bravas guerreiras. Essa voz... é a mesma voz que ouvimos na Torre de Tóquio. Ei, foi você quem nos trouxe a Zephyr, não foi? Princesa Esmeralda. É verdade. Eu sou a Princesa Esmeralda. Guerreiras mágicas, vocês não devem deixar que a tristeza tome conta do seu coração. Princesa, por que você está aqui? Minhas queridas guerreiras, vocês devem manter seus corações firmes e devem pensar com clareza. O que estão vendo diante de si no momento são só imagens das coisas mais queridas para vocês. Meu melhor amigo! Ele sempre sentava perto de mim quando eu estava triste. Se preocupou com o meu machucado quando eu caí. Ele não podia falar, mas nós nos entendíamos sempre. Ele sempre foi uma ótima companhia e sempre foi meu melhor amigo. Meus pais são muito queridos por mim. Eu sempre fui uma criança muito amada e eu me lembro disso com todo o coração. O meu grande sonho é, aos poucos, poder devolver todo o amor, conforto e carinho que eles sempre me deram. Mas nessa idade eu praticamente nem comecei ainda. Por isso não posso lutar contra eles. Eu me quero muito bem. Aliás, como todo mundo, não é? Sei que se alguma coisa me acontecer, os meus pais e minha irmã ficarão arrasados. Mas sou uma criança e só consigo retribuir as pessoas que amo com a minha felicidade. Elas sofreriam se eu sofresse. Portanto, não vou me machucar. Eu tenho que tomar conta de mim. Agora pensem. Isso tudo que as faz tão felizes iria de algum modo tentar machucar vocês? Eles iriam querer que se machucassem ou que vocês sofressem? Pensem claramente e lembrem-se. O objetivo de vocês é conseguir o escudo. Não. Ricari nunca faria uma coisa assim. Ele sempre foi gentil. Ele sempre me protegeu. Não! Esse não é Ricari! Tem razão! Os meus pais nunca tentariam me machucar! Eu cuido! cuido das minhas feridas mais tarde com a minha magia de cura. Como se atreve a usar a forma de Ricardo para me atacar? Nada vai interferir na união de uma família que se ama. Minha família sofreria se me perdesse. Você não pode viver. Estava aqui. Então o que foi tudo aquilo? Provavelmente estávamos sendo testadas. Queriam saber se temos o direito de sermos guerreiras mágicas. Então quer dizer que isso é apenas um... escudo, um mineral lendário. Ah, como eu esperei por este momento. Vocês eram as únicas capazes de passar pelo teste de Eterna para se conseguir um mineral escudo. Excelente trabalho, guerreiras mágicas. Pena que tudo termine aqui. Você veio para roubar o escudo? Certo, vou destruir vocês três e levar o escudo comigo. Vou eliminar dois problemas de uma só vez. Isso se a gente deixar, tá bom? Parece que o veneno da criatura do lago está funcionando. Não entendo. Veneno? Aquelas coisas brilhantes. Isso mesmo, só que os sintomas não aparecem imediatamente. Eu calculei a dosagem do veneno para agir somente depois que vocês passassem o teste e conseguissem o tão esperado mineral escudo. Eu vou! Eu quero que vocês morram sofrendo. Frio mortal! Dessa vez eu peguei vocês três. E não adianta lutarem. É melhor que aceitem sua morte. Meninas, não se entreguem. Nós prometemos a Priscila que levaremos o escudo de volta. E vamos levar. Nós vamos levar. Nós nunca, jamais vamos desistir. Mas o que é isso? Olha só! O escudo está entrando em nossas luvas. Que Guru Clef nos deu, mudou. Parece ainda mais imponente. Parecem ser armaduras mutantes. Vão me pagar. Barba! Tijolo! Narimi! Amy! Vamos lá! Tempestade verde! Duval azul! Poderemos ter nossas armas forjadas definitivamente. Vamos voltar logo. Priscila deve estar nos esperando para a Floresta do Silêncio. Por favor, me perdoe. Eu não podia imaginar que as guerreiras mágicas tivessem se tornado tão poderosas. Mas se me der uma última chance, mestre Zagar, então eu poderia... Alcyon, afaste-se do mestre. Que visão mais patética. A magia não funciona na Floresta do Silêncio. Não importa quem você mande pra lá. Porém, eu conheço bem as meninas. Então, por que não me deixa tentar de novo? O encanto da floresta está prestes a ser quebrado. Será uma floresta comum e os nossos poderes funcionarão. Mais uma razão para me mandarem até lá. Zagar. Meu querido Zagar. Desapareça. Não! Mestre Zagar, por favor, não! Parece que eu andei subestimando as guerreiras mágicas. Então, o que tudo indica é mesmo verdade que as guerreiras mágicas lutarão para salvar Zephyr. Mesmo assim, repito, foi patético perder para aquelas crianças. Mestre Zagar, me dê essa chance, me deixe ir. Eu quero me divertir um pouco. Então vá, Ascot. Não se arrependerá. をかけたプレシアの武器絶対見てね。